Frei, o senhor não quer terminar antes de o senhor ir embora com uma oração de sua preferência? Posso, mas é minha. Então, sim. É minha. É. Vamos ligá-lo ao nosso coração e oferecê-lo à Mãe Maria, ao nosso Senhor Jesus e a Deus. Estamos aqui na vossa presença. Estamos aqui como espíritos unidos num só caminho. E que esse caminho representa tantas dificuldades, às vezes, que poderiam ser superadas com um simples sorriso e trabalho em unidade. Facilita-nos isso, Deus. Que o Cristo possa nos facilitar isso em teu nome. Traz-nos a solicitude como flores que podemos colher nos campos e oferecer aos que sofrem. Mostra-nos a realidade de todas as coisas, mesmo que elas nos possam magoar. Dá-nos a força, dá-nos o Cristo, o renovador de todos os corações, para que Ele nos possa auxiliar nos momentos de confusão, nos momentos de dor. E ajuda-nos, Cristo, a ver a natureza das coisas difíceis como coisas simples, que podem se tornar um pássaro a cantar, um cão a ladrar. Renova-nos, Senhor, e faz-nos amar todos os seres que estão dentro do nosso mundo e que nós, pela infelicidade da nossa própria ignorância, não conseguimos compreender. Traz-nos paz, amor e caridade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui está o Frei. Pode vir, Frei. Deus, né? Ei, Frei, graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? O meu nome é Frei Policarpo. Graças a Deus. Sim, seja. Esse é o nome que o senhor tinha na sua encarnação? Não. Esse é o nome que eu adquiri aqui no astral. Aham. Como é que se adquire o nome de Frei Policarpo no astral? Assim como o espírito pode escolher uma escola para frequentar, assim como o espírito pode escolher tornar-se um falangeiro de uma linha de caboclo, de sul, de preto e velho, de mestre, assim o espírito também pode decidir qual é o seu nome. Entendi. Entendeu? O Frei participou de algum movimento religioso em alguma encarnação? Sim. Aham. Sim, eu estive sim na Terra. No entanto, não fui padre nem frei na Terra. Ah. É verdade. E o Frei pode dizer então por que escolheu a roupagem de Frei se nenhuma delas foi uma encarnação passada? Quando nós chegamos ao plano astral, a gente fica tão feliz porque podemos co-criar a forma que a gente quer. Isso é maravilhoso. Claro. É um incentivo a que as pessoas percam as suas dores, as suas dificuldades, não prestem muita atenção. Então eu preferi deixar isso para trás e começar uma nova jornada, agora como frade. Prefiro deixar isso para trás e começar uma nova jornada como frade. Sim. Graças a Deus. Que assim seja. Quais são as principais tarefas que o senhor teve? Quais são as principais tarefas que o senhor teve que executar uma vez no mundo espiritual para hoje poder vir incorporar num médium como Frei? O estudo. Uma das condições. O estudo. Para que o espírito possa ser aceito. Ser o quê? Aceito. Aceito? É muito estudo para que o espírito possa ser aceito. Isso. E já dentro daquela aceitação por parte de um grupo de espíritos superiores, ainda há o perigo de podermos voltar atrás. Ainda o quê? O perigo. O perigo... Podemos voltar para trás. Entendi. Ou seja, mesmo depois de alcançar o nível de espírito superior, há perigo de voltar atrás. Sim. Então, aí, para que o perigo não exista, a gente tem uma coisa que até nós serve como exemplo. É preciso disciplina, disciplina e disciplina. Claro, claro. Graças a Deus. Que assim seja. E agora, quem... Existe alguém que coordena as atividades do Frei no mundo espiritual? Sim. Sim. Existe. Existe, claro. O que existe? Toda aquela organização que nos dá a inspiração para o serviço voluntário à humanidade, a cidade espiritual na qual eu estou agregado é a Aruanda. O senhor está agregado à cidade espiritual da Aruanda. Sim. E aquela organização que empodera as almas para ajudar a humanidade é seu superior primário. Sim. É isso. É isso. Entendi. E depois que a gente morre, a gente encontra familiares? Às vezes existem almazinhas. Às vezes o quê? Existem almazinhas. Almazinhas? Que saem sem perdoarem possam serem perdoadas. Da encarnação? Dos seus próprios familiares. Aham. E se houver uma energia contrária ainda a vibrar entre duas dimensões, uma energia que faça com que o ser não vá encontrar a vibração do amor, aí a alma não poderá encontrar os seus. Encontrar-á o ego, uhum, a vaidade e as suas próprias dores. O ego, a vaidade e suas próprias dores. Sim. Quando ele fizer o quê? Quando ele não faz as pazes. Não, quando ele não fizer as pazes... Com os familiares que partiram. Tá. Porque existe um princípio que devia ser aceito a nível planetário, que era fazer o perdão com a sua ancestralidade. Olha! Porque após esse perdão existir, o ser começa a ser liberto e a ser conectado aos seus familiares. Depois desse perdão existir, o ser começa a ser liberto e conectado aos seus familiares. Aí as coisas já se tornam muito mais simples, mais fáceis. Porque a lei do perdão começou a funcionar no homem. Claro. Se torna mais fácil porque a lei do perdão começou a funcionar no homem. Sim. Claro. Qual que foi... Pode falar, Frei. O senhor ia falar alguma coisa. Qual que foi a lição... Qual que foi a maior lição que o senhor aprendeu da última encarnação? Olha, a maior lição, meu filho, foi a seguinte. Não é o sangue derramado no tronco que é importante. Não é as dores de sermos tirados do tronco e de sermos jogados no chão. Não é as dores do sangue derramado, não são as dores de ser retirado do tronco e jogado no chão. Sim. Uhum. Que importa? Que importa? O que mais importa e o mais importante de tudo é a capacidade de nos lembrarmos que alguém fez primeiro esse trabalho por nós. O mais importante é a capacidade de lembrar Que alguém fez esse trabalho por nós. Sim. Ah. Deu o maior exemplo. Uhum. Ele nunca veio cá para criticar. Ah. Se tinham sido bons ou maus. Eu nunca ouvi. Tá certo. Qual que foi o maior ensinamento de Jesus? No seu ponto de vista. Eu não sei. Por quê? Se eu tiver a ver uma qualidade, fico a perder a outra. Ah, se tiver vendo uma qualidade, fica perdendo a outra. Eu prefiro dizer, Jesus, eu amo-te. Ah, então o senhor prefere dizer, Jesus, eu amo-te. Porque vejo todas as qualidades. Porque vê todas as qualidades. Quem mais precisa de ver presença física de Jesus, se tem a oportunidade de estar com Ele através do coração? Quem mais? Ninguém mais precisa disso. Quem mais precisa ver Jesus se já tem a oportunidade de estar com Ele através do próprio coração? É uma pergunta, né? É. Isso. Porque cada pessoa exige mais do que aquilo que ela é capaz. Ela perde-se, não no caminho, mas na sua incapacidade. Quando a pessoa exige mais do que aquilo que ela é capaz, ela se perde, não no caminho, mas na sua incapacidade. De atingir o objetivo. Ah, de atingir o objetivo. E qual que é esse objetivo? Qual que é o propósito da encarnação na visão do Frei? Vou dizer que nos meus vários estados de evolução no astral, cada uma teve um significado diferente. O primeiro significado é a revolta. Revolta. Revolta. Passa essa. Passa isso, essa revolta. O ser eleva-se e tem outra revolta. Que é isso? Ele diz, mas se eu já sofri na Terra, venho para o astral, para o umbral, sinto-me revoltado, agora sigo aqui e vou saber que tenho que voltar. Ai. Porque nem todas as cidades de luz fazem da reencarnação um ato divino. Nem todas as cidades de luz fazem da reencarnação um ato divino. Divino. Ué? Jesus é uma energia muito bonita. Como? Jesus é uma energia muito bonita. Ele dá acessibilidade a todas as coisas. Mas às vezes os seres não percebem que reter o espírito, sem lhe ensinar, sem o cultivar, sem lhe mostrar que aquilo que vai ser a nova etapa dele é uma vontade do Cristo que o acompanhará sempre para o seu bem-estar. Às vezes há espíritos que ingressam em cidades só para se libertarem das dores. Não entram com o coração. Entram como se fosse um serviço de urgências de um hospital. E às vezes coita-se. Às vezes o quê? Às vezes coita-se. Não entendi. Às vezes trata-se. Cuida-se. Às vezes cuida-se muito do perispírito e esquecem os seus valores essenciais, que são melhor que qualquer limpeza espiritual. São os valores do Cristo. Ou seja, uma limpeza do perispírito não é melhor que cultivar os valores do Cristo. Sim. Porque a dor, quando é cuidada, ela volta. Porque aquilo faz parte de uma emotividade de outras vidas e daquele processo que aquele ser está a sofrer. Enquanto ele estiver agarrado àquele processo, ele sentirá sempre a dor. E um espírito. E lembro-vos aqui a humanidade. Vejam, há os médicos, as enfermeiras, as auxiliares e os que querem praticar, como se chama a palavra? A caridade. A caridade. Ou querem fazer voluntariado. Isso. Como é que um voluntariado tem a capacidade de dar carinho, amor, seja quem for? Se ele não estiver preparado, se ele não se esquecer das suas dores, às vezes as pessoas estão nos hospitais. Às vezes as pessoas o quê? Estão nos hospitais, sejam humanas ou no mundo espiritual. E vão com as próprias filosofias. E fazem o quê? Vão ensinar com as próprias filosofias. Cheio de traumas, completamente destabilizados e nervosos. Ai. Porque uma pessoa, quando vai cuidar, fazer o tratamento a outra com o Cristo presente, o Cristo fará sempre. Mantemos-nos em silêncio, trazemos o Cristo até nós, e em silêncio nem sequer dizemos o nosso nome. Fazemos simplesmente companhia. E onde tiver um ou dois a evocar o Cristo, ele estará entre eles. Onde tiver um ou dois é evocado o Cristo. É. E ele estará entre eles. E ele estará entre eles. Então o senhor diz assim, sempre a moral do Cristo é mais eficiente que as filosofias vãs da Terra. E do astral. E do astral. Por que que o Frei incluiu as filosofias do astral? Porque eu sei pelo aquilo que pensei. Por que o quê? Eu sei pelo aquilo que eu pensei. O que que o Frei passou? Se for muito tocante, o Frei não precisa falar. A gente pode mudar de assunto, tá? Então eu preferia não falar. Pronto. Então, Frei, o senhor sabe pelo que o senhor passou, mas então dá um exemplo que não conta da sua história. Que filosofia tem no astral que as pessoas às vezes trazem para cá e confundem quando a ideia seria trazer algo que ajude a compreender o amor do Cristo, se amar e amar a Deus? O livre-arbítrio. Será que ele existe? Não, senhor. Aquilo que é mais ensinado no astral, em algumas cidades de luz, é o livre-arbítrio. Nossa. Que seja à vontade. Mas depois também dizem, quando os espíritos dizem, mas eu quero ver a minha mãe, eu quero ver o meu marido. E eles dizem, ainda não está na hora. E aí? Você tem processos de recuperação. Então onde é que está o livre-arbítrio? Ah, entendi. Onde é que está? Ou seja, tem o livre-arbítrio que é, seja feita a vontade de Deus, quem está conectado com o próprio coração e seguindo a corrente do bem-estar, amando a todos, daí isso aí, para isso não existe o livre-arbítrio, mas o senhor está falando de uma certa restrição voluntária de superiores para com a vontade do outro. Eu até poderia dizer que é a hipocrisia. É hipocrisia. Porque eu gostaria de dizer, se não for possível, dizer sim. O seguinte. Quando o espírito deixa de estar numa zona atrasada e passa a estar em mundos influídos, poucos são aqueles que dignificam os caminhos por onde passaram para compreender o processo das almazinhas. Poucos são aqueles que dignificam o caminho que passaram para compreender as almazinhas que sofrem. As almazinhas que sofrem, as alminhas, né? Como é que alguém pode obrigar? Oferece-lhe o pão e depois dá-lhe a faca nas costas. Que é isso, Frei? É, dramático assim, né? Muito dramático. Isto é para que o ser humano pense porque é que existem muitos grupos bem diferenciados de outros. Entendi. É porque espíritos, do outro lado, estão completamente revoltados e querem fazer um trabalho novo, a começar do zero. É tão bom a gente quando é recomeçar o princípio. É tão bom recomeçar? Não é. Uhum. É tão bom. Mas... porque isso dá a capacidade a você de você poder começar a entender o outro. A dar-lhe até mais libertadezinha. Isso dá capacidade. Recomeçar dá a capacidade de você começar a entender o outro. Sim. Ah, sim. Por isso é que os espíritos estão revoltados. Por isso que estão revoltados? Sim. Por quê? Não se pode conduzir os espíritos como se fossem gado. Gado? Gado. Não se pode conduzir os espíritos à base de uma lei punitiva. Ah. Não se pode fazer a separação do trigo e do joio. Jesus falou. Mas é ele que faz, não é o homem. E o homem confunde todas essas coisinhas. O homem confunde todas essas coisinhas. Sim, porque se Deus... que é ser o Cristo, quando ainda nem homem consegue ser. Se quem quer ser o Cristo? Os homens. Se os homens existe... querem ser Cristo, se nem homens conseguem ser. E aí? Pondo isso também para os espíritos. Do astral. Do astral. Colocando, o senhor faz essa colocação também para os espíritos do astral. Sim. Uhum. Porque conduzir essas almas não é nem sequer interferir no processo. É simplesmente dirigirmos-nos a elas e ouvimos-las só. Ouvimos. E quando elas tiverem certeza de que são ouvidas, fazem uma analogia bem engraçada. Quando elas tiverem certeza... De que estão... De que estão... A falar e ficar mais livres. Quando os espíritos a ouvem, ela e não perguntam, então aí ela começa a fazer uma analogia. Por que é que ele só me ouve? E se ela perguntar, o espírito perguntar, o outro diz, o outro em estar mais evoluído. Uhum. Porque há mais necessidade de ouvirmos do que falarmos. Claro. E então ele leva aquilo para dentro dele e começa a fazer uma coisa. Começa a ouvir mais e a falar menos. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque para haver... A comunicabilidade, alguém tem que fazer um processinho, um caminhozinho diferente. Tem que mostrar ao outro que o outro só poderá entendê-lo se tirar tudo para fora aquilo que o magoa. Tudo. Por isso é que eu disse que depois vai haver uma analogia que o Espírito vai fazer. Meu Deus. Já falei, ele não me respondeu. Tipo, por que é que não me responde? Porque você está a falar. E você tem mais necessidade de falar do que eu. E passa depois o espírito de sofrimento a fazer a mesma coisa que o espírito superior. Amigo, meu querido, não se pode só ir por palavras. Mas tem que ser por exemplo. Se pode só por palavras, tem que ser por exemplos. Exemplo. Uhum. O espírito tem que funcionar de forma diferente, meu querido. Uhum. O espírito tem que saber funcionar não só com aquilo que Jesus diz, mas também na ação de Jesus, na libertação do homem das suas doenças. Uhum. O espírito tenta curar o outro. Através da palavra de Jesus, quando no astral o que mais se necessita não é a palavra. Porque quem quer a palavra tem sempre a cidade para fazer estudos. Não entendi. Quem quer a palavra tem sempre a cidade etéricas para ir fazer os seus estudos. Uhum. Entende? O espírito que ele quer é ser ouvido. E curado, e para curar, não pode ser pela palavra. Vou dizer uma coisa muito bonita de alguém muito bonito que já esteve entre vós. Uhum. Mãos que ajudam são melhores que a boca que oram. Nossa. Mãos que ajudam são melhores que bocas que oram. Não é? Uhum. Falar. Nem sempre... A alma compreende, nem sempre o espírito compreende o que é que o outro espírito superior quer dizer. Às vezes os espíritos atrasados até se ofendem. Espere, quem é você para dizer isso? Uhum. Eu acreditei no Cristo do jeito que eu quis. Porque o Cristo não me obrigou a acreditar em mais. Uhum. Mas que eu... acreditasse nele até o ponto de o ser capaz. E o Espírito Superior diz, não fique revoltado. Oh. Ah. prossiga com a palavra, prossiga com a caridade. E a caridade seria o quê? A ação, o gesto. Dizer assim, vou te mostrar porque não pode ir agora. Isso. Entendo. Entendi. Por isso. Por isso é que os espíritos superiores vivem revoltados. Porque nós temos que saber pensar uma coisinha. Tem que o quê? Saber pensar uma coisinha. Nós temos que saber pensar uma coisinha. Uma coisinha. Que é? A evolução. Ah. Por que a humanidade é tão destabilizada? Ela não é um reflexo do que se passa no astral. Por que que a humanidade está tão desestabilizada? Daí a sua pergunta, ela não é um reflexo do que se passa no astral? Isso. Ah. Entendeu? É. A renovação destas novas espiritualidades que surgem é uma afirmação do que se passa lá no outro lado. É grande mudança. Uhum. Entendeu? Claro, claro. O que no astral, o que existe é só santinhos. No astral só existe santinho. Santinho. Ou seja, pelo menos fazem crer isso. É, ninguém tem a culpa. Ninguém tem culpa. Olha o Frei revoltado. Mas porque está aqui escrito. Allan Kardec disse assim. O meu padre disse assim, será que tu não tens a capacidade de modificar? Quando verificas que todas as palavras bonitas as quais aprendeste os livros somente são de graus evolutivos que te levam ao encontro de espaços mais profundos e mais sensíveis, que é mudar as coisas todos os dias para que delas possam sentir e transmitir a evolução que o ser humano tem cada dia. Entende? Ser humano ou espírito é igual. Nunca a Terra teve tão bonita como está hoje. Nunca? Nunca. Que é isso? Nunca a Terra teve tão bonita. Porque hoje são muitas as pessoas que podem errar. Podem andar por caminhos perdidos. Mas não interessa. São mais as pessoas que andam na espiritualidade. Que andam. Que querem encontrar o espírito da verdade. Entende? Antes não se via isso. Antes não se via isso? Não. A vontade que os seres vão adquirindo incríveis coisas de Deus. E compreendendo que há coisas que eles pensavam que é de Deus, que são limitadas. Olha que Jesus deu exemplo. Olha que Jesus deu exemplo. Da mudança. Da mudança. Que quando ele veio com a nova lei, ele disse, a velha lei termina aqui. Não é? Claro. Como é que podia existir espiritualidade nos tempos imperiais? Se o imperador é que era o Deus e que se matava, sacrificava, doava-se para o povo ficar adormecido e fazer aquilo que o homem queria. Uhum. Não é? Quando Deus vê que as coisas não estão de acordo, ele transforma um rei num animalzinho. Quando Deus vê que as coisas não estão de acordo, ele transforma o rei num animalzinho. O que está de acordo, as coisas estão de acordo? Fala. Quando Deus vê que as coisas não estão de acordo, dá um exemplo de quando as coisas não estão de acordo. Quando as pessoas, vamos por isso nestes tempos modernos. Já é por isso nos tempos modernos. Nos tempos modernos. Uhum. que é mais perceptível. Que é mais o quê? Perceptível. Que é mais apreciativo. Perceptível. Perceptível. Perceptível. Isso. Claro, que é mais perceptível, sim senhor. É. Então, vamos dizer, quantos não são esses homenzinhos que mais parecem animais sem inteligência? E com respeito aos animais que ainda são mais bonzinhos. Quantas não são as pessoas que se aproveitam da caridade para lavagem de dinheiro? Quantas não são as pessoas que se aproveitam da caridade para fazer a lavagem de dinheiro? Para fazer a lavagem de dinheiro. Quantas não são? Entendi. Por isso é que hoje a Terra aparece com todas essas manifestações. Porque no astral é assim. Porque no astral é assim. É, Frei. No astral devia ser mais fácil de corrigir, né? Porque os dirigentes das colônias estão ligados diretamente com o Cristo. Nem todos. Ah. Jesus, ele diz, muitos se amarão por mim e eu não os irei reconhecer. Muitos chamarão por mim e eu não os reconhecerei. Porque só me falam, me chamam da boca para fora. Entendi. Não é? É. Tanta gente que a gente vê que transpira a espiritualidade. Que o quê? Transpira. Que transpira a espiritualidade. E quando a gente vai ver, a gente repara melhor, olha bem lá no fundo e diz assim, ah, tu não tomaste foi bem. O que é? A gente vê, ele sujo. E dizemos assim, pera, vê o quê? Vê o quê? Sujo. Vê a pessoa suja? Suja. Uhum. E diz assim, não, isso não é transpiração de espiritualidade. Tu é que não tomaste banho, vai tomar. E o banho representa uma oração, uma caridade verdadeira. É verdade. Entendi. Entendi. Hoje, uma palavra de amizade do que de competição. O Frei ia falar hoje. Hoje o quê? Não sei, ninguém me disse. Não, hoje é assim, né? O pessoal tem mais a ideia para a palavra de caridade, para tirar alguma coisa de alguém, ou cumprir uma meta do que? Do que ter a ideia de fazer isso só para roubar mais. Uhum. Você entende? Ai. E então por isso é que essa revolução planetária, uhum, a desordem planetária, vai descobrir muitas lavagens de dinheiro. Ai. E pela primeira vez, homens fortes serão presos. Claro, claro. Entendo. Sim. Esse movimento de reforma planetária inclui a abnegação de muitos mestres ascensionados para estarem encarnados na Terra? Sim. Uhum. Porque se não for a ajuda deles, está tudo aí para o buraco. Se não for a ajuda deles, tudo vai para o buraco. É. Claro. E às vezes esses seres manifestam-se tão simples. Uhum. Não precisam nem de saber o que são. Claro. Para fazer o seu trabalho bonito, não é? É conduzido pelo amor que está escondido dentro de si. Mas como ele te tem a chave do seu domínio, do seu poder imperial, como ele tem a certeza que o Quixote nunca se apagou dentro de si. Como eu tenho certeza que? Como ele tem a certeza que o Quixote... Que é isso? O Quixote é aquela tocha. Ah. Que a tocha que está dentro de si nunca se apaga. Oh. A humanidade hoje anda por caminhos tão dispersos. A humanidade hoje anda por caminhos muito dispersos. Muito dispersos. Uhum. Mas esses caminhos dispersos, uhum, não poderemos colocar a conotação negativa. Não se pode colocar a conotação nos caminhos dispersos, negativa, conotação negativa. Uhum. Porque a humanidade, o que ela está a fazer hoje é em busca da espiritualidade. Tá. A humanidade que parece estar, que a unidade que está perdida. Está dispersa. Mas não pomos conotação de caridade, de conotação negativo. Negativa. Isso. Porquê? Porque aquilo que está perdido está a encontrar-se, está à procura para se encontrar a si mesmo. Quem está perdido está à procura de encontrar-se. Assim. Não com necessidade de ser julgado. Não. Não é isso? É isso que o senhor está falando? É. Uhum. Às vezes a gente vê grandes congregações, com tanta gentinha. O mais importante não é a grandeza das coisas. Uhum. O mais importante é a grandeza das pessoas que estão lá. Ah. Os seus atos de amor, de fé. E algumas delas sentem-se enganadas, mas sabem que estão a ser conduzidas. Ai, ovinhas, muitas delas não vão para o inferno, jamais, porque elas estão a adorar a Cristo, não a mais ninguém. As ovelhinhas? É. Uhum. Não é? Claro, Frei, claro, graças a Deus, né? Que assim seja. Ô, Frei. Sim. O que o senhor tem a dizer a respeito de Nossa Senhora Aparecida? Ah, é um encanto. É um encanto? É um encanto, não é? Eu gosto muito. Uhum. Porque quando alguém ouve não criar as coisas à minha imagem, uhum, que não sejam feitas imagens nem no teu, nos céus nem na terra, que eu possa ser adorado em espírito. E aí? Aí é manipulação. Ué? Por quê? Porque se isso é do gerador, é do criador, ele é que se preocupa para não criar em outras formas que ele não tenha criado. Ah. Entende? Às vezes há co-criadores que fazem coisas tão bonitas, como a Nossa Senhora da Aparecida. É? É tão forte como um bem da roda. Oita. Não é? Não precisa também ter a Nossa Senhora da Aparecida. Porque todas as coisas que ultimamente estão na Terra são bênçãos dos grandes seres que estão à nossa espera. Então, é, quando se diz, não fazei para vós imagem de nada que há no céu, o senhor chama isso de uma grande manipulação. Manipulação. Por quê? Porque o Deus Criador, Javé, não gosta que façam outras imagens que aquelas que ele deseja que façam. Sim. Então, e aí o Frei diz assim, tem tanta coisa bonita que pode ser vinda por inspiração aos seres humanos através dos co-criadores. Sim. Entendi. Porque Deus é tão bonzinho. Deus é tão bonzinho? É tão bonzinho. Não é. Não é nada difícil. Deus é assim. Eu vejo muito e pratico muito essa meditação. Pratica muito essa meditação que o senhor vai falar agora. É. Quando eu deixar cair em Bíblia, não olho para o céu. Se olho para o céu, duvido de mim que aquilo foi apenas um ato inocente. Um ato? Inocente. Isso. O senhor não olha para o céu? Não. Olhar para o céu quer dizer pedir perdão? Pedir perdão. Então o senhor não pede perdão quando a Bíblia cai? Não. Olhar para o céu. Eu não peço perdão em nada. Por quê? Porque eu digo, o Deus que me fez sabe o que eu sou. E eu não ouço a criticar-me para que é que vou ouvir os outros. Claro. E não sou eu? Eu não aceito que os espíritos sejam o que for. Já tive muitos espíritos superiores, alguns até conhecidos dos homens, que vieram ao pé de mim e disseram, Frei, isso não pode ser feito. Que não pode ser feito? Pois me ser Deus, o Senhor está dentro de mim. Então eu ponho para fora e não me suco. Calma, deixa eu explicar aqui para o povo. Já vieram espíritos superiores conversar com o Senhor. Sim. Dizendo o quê? Que eu não posso fazer isso. Que não posso fazer aquilo. Ou aquilo, ou tentar me repreender. Eu não aceito. quando a gente não gosta, não gosta. A gente diz, e eu respondi logo. Isso. Para que é que eu vou ouvir? Essa condição é passada para a terra. É mesmo. Por que é que eu vou passar uma coisa que está errada? Uhum. Às vezes as pessoas têm necessidade de ser ouvidas e o que é que a gente vai repreendê-las? Não. Mas tem que fazer amar. Eu tive os ouvidos engraçados. Olha, ser um elefante. Pronto. Se o quê? Um elefante para ter as orelhinhas grandes para ouvir todos. Claro. Porque quem critica tem a orelha muito pequenina. Quem critica? É. Tem a orelha pequenina. Tem a orelha pequena. É. Por quê? Porque só se ouve ele. Porque ele só ouve a si próprio. É. Não dá para ouvir mais ninguém. Daí, dá um exemplo de coisas que os espíritos superiores dizem a outros espíritos que limitam eles a serem o que... a serem menos do que realmente são. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Uhum. Apesar dessa colônia espiritual não ser ainda ela evoluída. Uhum. Mas temos um exemplo de André Luiz. Uhum. Ele não queria trabalhar, não queria trabalhar, nem sabia o que é isso, ele era médico. E exercer a medicina dele, ninguém o ensinava. Ninguém. Aquilo tinha que vir por obra e graça do Divino Espírito Santo. Como é que o homem sabia que aquilo? Teve que vir a sua mãe. A sua mãe. Além dessa matéria astral, para dizer ao filho o seguinte. Filho, aqui todos fazem aquilo que querem. Se você quer fazer isso, vá fazer. Que bonito. Então. Não é? Não é muito bonito? É. Por que andam esses espíritos a dizer essas coisas? E veja, a mãe de André Luiz não era um espírito superior. Estava só numa colônia acima, né? Não, colônia nenhuma. Ela andava por mundos a estudar. Ah. É preciso as pessoas entenderem bem isso, pôr isso bem na cabecinha. Que um espírito superior, que tem o corpo astral ainda, é tão denso quanto aquele que é denso. Pode errar como o outro erra. Entende? Uh-huh. Por que é que teve que a mãe dele, um espírito que está liberto de qualquer coisa de matéria, vir e dizer ao filho que aqui até os espíritos que querem, mesmo que não estão preparados, têm a sua vontade e podem decidir e fazer o que quiserem. Não é? Para que a gente possa ter a consciência. Porque daí a gente passa a ter a consciência. É, veja, quando, por exemplo, André Luiz, que eu gosto muito desse espírito. O senhor já encontrou com ele? Várias vezes. Uhum. Gosto muito. Foi até batemos papo muitas vezes. Uhum. Mãe, é muito gostoso. Então veja, quando ele está nas câmaras de recuperação, e aquela enfermeira diz, saia daqui. Saia, porque uhum. O senhor... A substância não está em condições para aquilo. Quem é que o ajudou? Quem que ajudou ele quem? A compreender isso? Quem? Ninguém. Ninguém ajudou. Então, olha, vai aprender, para aprender para onde? É preciso ter um coraçãozinho. Isto é para você poder comparar que numa colónia espiritual, os espíritos encontram-se nessa colónia em vários graus evolutivos. Tá, mas daí o pessoal pode achar que o Frei está ensinando a morrer e ser revoltado com os dirigentes das colônias. Não. Ah. É não sermos parvos, só. Não sermos parvos. Parvos. O que é um parvo? É, não é pardo, é parvo. Então, o que é um... É um tontinho. Veja, meu querido, se a gente for simplesmente a amar as coisas e simplesmente pela nossa, pelo nosso sentido, vamos estar sempre dependentes dos que nos ensinam. Vamos estar sempre dependendo dos que nos ensinam. Isso. Se a gente fizer o quê? Se a gente ficar obedecendo e não seguir o coração. Sim. Jesus, ele fez o que os hebreus queriam. Não. E eles eram os senhores daquela colônia espiritual. Ah, entendi. Vamos pôr assim, não? Claro. Os senhores daquela colônia espiritual. Isso. E Jesus foi um refilão. Foi o quê? Um refilão. Um refilão? É. Que é isso? É um resingado. Um zangado? Isso. Uhum. Jesus fez sempre isso. Não teve medo e por isso ninguém nunca lhe tocou. Bem, eles bem queriam ver Jesus. Mas Jesus virava a esquina, eles vinham todos soldados atrás dele, virava a esquina e já lá não estava. Entendeu? Claro. É dominar os elementos. Certo. O Frei? Era um anjinho muito bonito. É o quê? Jesus é um anjinho muito bonito. Anjinho muito bonito? O Frei Policarpo pode falar pra gente por que que o conhecimento real da importância do duplo etérico não está tão presente na nossa literatura, na nossa consciência, e o que que ele é, por que que ele é importante? Ainda não está na literatura, porque os espíritos sabem que o homem ainda tem o seu tempo para acreditar nas coisas. Não está na literatura, porque os espíritos sabem que o homem ainda tem seu tempo para acreditar nas coisas. Nas coisas. Uhum. Como é que um homem, por exemplo, no Tai-Chi, adquire uma força tão grande só pelo domínio dos seus movimentos? Por que que o homem no Tai-Chi adquire uma força tão grande só pelos domínios do seu movimento? Não é. Ah, por quê? Porque está concentrado naquilo. Não é? Concentração plena. Plena. O caminho óctuplo. Um deles, né? Sim. Uhum. Não anda... Assim, tontinho. A desperdiçar-se, né? É. Então, quando esse homem tem... Tomem atenção agora. É bom, tomem atenção. Olha lá. Presta atenção, pessoal. Para depois não dizer que eu não disse. Para depois vocês não dizerem que o Frei não disse. Então é assim. Essas pessoas que praticam o Tai-Chi, elas fortalecem o seu duplo etérico. Ai. Cheio de energia, com a capacidade de o controlar, porque controla os movimentos, não é? É mais ou menos isso, só que eu não sou um taixica. Que é o que o senhor falou? É uma imitação só, né? É, porque eu não pratico taixi. Isso. Então, eles sim, quando dominam as coisas, quando eles saem do corpo, não tem necessidade de deixá-la do pretérito, porque está lá toda a força. Veja, se ele perder aquele corpo, são vários anos, um trabalho que não prestou. Se ele perder aquele corpo, são vários o quê? Anos. Anos. De trabalho desperdiçado. De um trabalho desperdiçado. É. Por que desperdiçado? Porque você tem a cama. Isso. Você tem tudo bonitinho. Isso. Tudo bonitinho. Gostou, Frei? Você gostou? Gostei. Foi pra você, hein? Preparou obrigado. Tudo. Obrigado. Deus abençoe. Graças a Deus. Então. Eu tenho tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Agora, imagino que você dissesse, eu não quero o duplo etérico da luz. Prefiro o sol. Como é que você ia fazer isso? Ah, com energias coisas, não. Porque você renegou a luz. Peraí. A luz não vinha. Uhum. O sol iluminava, mas você não queria a luz, deixava de ter isso. deixava de ter importância. Uhum. E o homem não é agarrado a essas coisas. Sim. Olha aí, meu querido. Deverá também ser agarrado ao seu duplo etérico. Para que cumpra o seu trabalho bem feito. Para que se inspire. Então o homem aqui, procure fazer um teste e depois vocês entendem. Não é? Então vê, aquele que pega assim na sua mão e que é capaz de ir dar um soco, não chega a dar, mas o seu duplo etérico deu e partiu as coisas, como é que essa energia vai ser desperdiçada? Se a gente vir um espírito mau, são do outro lado, e vai. Se a gente o quê? Ver um espírito mau, do outro lado, a gente faz assim, já. Olha. Entende? Claro. As armas humanas estão a ser renegadas. Chamado duplo etérico. Duplo etérico é uma arma humana que está sendo renegada. Renegada. Ou seja... Por que é que os magos negros querem tanto essa energia? Por quê, Frei? Por que é que eles andam loucos tanto por essa energia? Porque é uma energia onde tudo aquilo que a alma trabalhou ficou impresso, tem força, está lá a vivência de você como um guru, como um mestre, como um ladrão, como um prostituto, como um sábio, está tudo aí. Pô, não conta tudo, filho. Olha, o Magnífico pede que naquilo e diz, ó, já tenho aqui, o que os outros não querem, eu quero. Eles chegam a lutar. Perdão, a lutarem uns contra os outros. Os magos negros chegam a lutar um contra os outros para se apossar do duplo etérico. Sim. Dá um exemplo, Frei, para a gente entender melhor com uma ilustração da borboleta. Então, o homem físico é a larva. A larva. A larva entra dentro do casulo. Casulo que é o duplo etérico. Que é o duplo etérico. A larva vai, sai do casulo, a borboleta sai do casulo, porque a larva já passou a sua experiência, a borboleta sai do coisa e vai a voar. Isso. Quanto tempo é que ela vive? 15 dias. E o casulo? O casulo fica lá, dá para fazer roupa. Olha aí. E então os magos negros fazem isso. Roupa. Adornos, cidades. Ah, nossa. Chips. Chips, claro. Corpos, para eles virem à Terra, através daquilo que eu chamo, não portais, mas anomalias temporais. Anomalias temporais. Já estou a falar muito, não é? Tá. Não é? Não, já estamos terminando, Frei. Já estamos. Então, é que às vezes eu tenho medo de me estar a envaidecer. Não me envaidece, não. Pode tá? acontecer. Ah, não, pode ficar tranquilo. Fica assim, muita coisa para contar com isso. Isso, muita coisa, né? É. Qual foi a maior... o momento mais feliz da sua existência? Não pode dizer quando eu encontrei Jesus. Era muito pequenino para isso. Uhum. Mas o momento mais feliz que eu já tive. O Frei disse que eu era muito pequenino para? Para estar a ver Jesus. Para compartilhar dos momentos dele. Na Terra. Na Terra. Claro. Quando eu fiquei mais feliz, foi no astral. No astral? No astral. Depois da última vida? É. Uhum. Por quê, Frei? Porque eu comecei a ter o meu nome e a dizer que não quero. Tanto é mais feliz quando você descobre que tem esse poder de crer ou não. Não é um dia feliz. Que aconteceu o quê? O nome? O meu nome que me deram. Fiquei muito feliz. Ah. Mas a verdadeira felicidade está naquele em que você tem a coragem de dizer não, eu não quero isto. Tens de dizer, não quero. Ah, mas tu és, não sou. Não sou guia espiritual de ninguém. Não sou o quê? Guia espiritual de ninguém, não quero. Ah. Eu sou guia de quem eu quero. Não é assim. Isto é contra. Ir contra a natureza, a gente sempre vem pela afinidade. É, então. Não é. Não vou agora. Uma pessoa que eu não conheço lado nenhum, começar a dizer que eu devia fazer um serviço bom. Então, às vezes está errado. Às vezes está errado. Está errado. Nem sempre o que os outros dizem só porque é espírito superior, não. Tem que ficar aceitando. Não, você não condiz com o seu coração. É pensar. Uhum. Eu gosto? Não. Então, se não gosto, eu não quero. Porque, veja lá, eu podia ir. Podia fazer até um trabalhozinho que eu tenho a bengala, não é? Podia fazer um trabalhozinho com o preto velho. Como o preto velho? Com o preto velho. Mas não. Estava errado. Estava errado. Porque eu aceitei-me como frade. E quando eu venho, venho como frade. Ah, estava errado porque o senhor se aceitou como frade. Sim, por que eu venho com o preto velho? Então, entendi. Daí o senhor disse, não vou. Não vou. E olha que eu estava em Aruanda. Ah, então. Eu disse, não vou, não quero. Então vão fazendo uma coisa que eu não quero. Eles fazem. Está bem, eles fazem. Mas aqui tens uma forma assim. Quando vais para o astral, vais formar um corpo diferente só para ser com o preto velho. Não quero, eu quero que as pessoas que eu vou seguir me aceitem como eu sou. Sou o frato, não sou o preto velho. Não é? E vejam como rio. Eu como um preto. E vejam o quê? Eu morri como um preto. Entendi. O senhor morreu como um negro. É. Então, se eu morri e esquecer, para que é que eu vou vir com todas aquelas dores, mesmo que sejam falsas, magoa-te? Para que é que tu vais ir? Para que é que tu tens que provar que aguentas aquilo só para ajudar os homens? A gente deve ajudar os homens através da forma que escolheu. Através da forma que escolheu. Que escolhi. Fui para uma escola de frades. Sou um franciscano. Oh. Não sou um preto velho. Porque é que a forma do franciscano é menos que a forma do preto velho? Não, não. É igual. É igual. Quem quer viver, mas não me obriguem a mim aí, porque eu não vou. E o senhor já baixou algum terreiro e disse, eu sou o Frei? Fiz uma vez. Mandaram-me embora. Por quê? Porque não estava dentro da linha deles, do trabalho. E depois disseram assim, mas muito, vai cumprir. Não vou cumprir, venho. Que não me aceita como frato, não me aceita como nada. Não é assim. É assim que a gente deve ser. E é assim que o nosso pensamento trabalha. Claro. Não é? Não, mas o senhor tem razão mesmo, né? Tem que ser duro ali. Não é? Então, se eu sou um espírito, tenho a minha própria escolha, a minha liberdade, e me obrigam não, eu me obrigo a estudar para ser e compreender mais as naturezas que nós decidimos. Uhum. Por que é que eu vou estar aí contra aquilo que eu aprendo? Por que é que o senhor vai fazer uma coisa que está contra aquilo que eu aprendo? Os valores, né? Os valores. Seus valores. Então, se eu gosto disso assim, que gostem de mim por aquilo que eu escolhi. Isto era a mesma coisa com o espírito de reencarnar. E para reencarnar no pai e reencarnou no filho. Uhum. A ordem, a organização, por exemplo. Porque isso também existe. É? Também existe. Como existe. É que é? O espírito que tem a missão de reencarnar com o pai. Com... E que nas linhas temporais o pai perdeu-se, foi para a linha do filho e o filho ingressa na linha do pai. É uma confusão que ninguém se entende. Nossa! Porque o filho vem com o pai e vem se impor. Ai. O outro que é o pai, que é filho, é obrigado a obedecer, porque está lá na sua cabeça. Nossa. É verdade. Mas a gente tem a ideia de que a organização da reencarnação é perfeita. Se fosse perfeita, não haveria existência para existir causa e efeito, ação, reação e livre-arbítrio. Dentro do mundo material. Entendo. Não vi. Porque o que é em cima é, é igual ao que está embaixo. Entendi. O que está dentro é igual ao que está fora. Graças a Deus, Frei. Ô Frei, qual mensagem as pessoas precisam levar nesse momento, estamos chegando nos minutos finais aqui, dentro do coração, para ser realmente livre, né, dessas influências do universo material? A mensagem seria assim, ou é assim, e sempre será assim. Nos corações existem muitos reinos, mas só um reino prevalece. É o reino onde a tua essência habita. Então muitas coisas que chegam ao coração, que te magoam, que te ferem, tiras para fora. Joga fora. Joga. O que chega no coração, te magoa, te fere, põe para fora. Põe para fora. Uhum. E se alguém quiser te impor e tu não gostares dele? Se chegar alguém que quiser te impor e você não gostar daquilo que ele te impõe, que te faz, é isso? Não faça. Não faça. Siga o seu caminho. Siga seu caminho. Porque segue o seu caminho nunca se perde. Porque o quê? Quem segue seu caminho nunca se perde. Nunca se perde. Claro, seguindo ali o coração, né? É. Melhor mensagem eu não posso dar. Oh. Se mais alguma coisa fosse dizer, estariam gradualmente a impor. É. Não é? Isso. Faça o que vem no coração. Pronto. Pronto. Não gosta daquilo, vai embora. Vai embora. Isso. Olha quantas vezes, posso continuar um bocadinho? Quantas vezes não há mães que perdem a sua evolução por querem tanto bem aos filhos? Quantas mães que não perdem a sua evolução porque... Que perdem. A sua evolução. Por querer... Estar agarrados aos filhos, fazer tudo. Por estar agarrados aos filhos, fazendo tudo. E aí? Deixem-nos crescer, mandem-nos embora. Deixem-nos crescer... E mandem-nos embora. Uhum. Não ganham maturidade. Ah. Não foi isso que vocês antes fizeram. Façam agora, que sejam corajosos. Porque até o filho... Vocês terão que se desapegar. Porque se não fizerem isso, o filho não cresce feliz. Cresce dependente. Ô Frei, já terminamos aqui o diálogo, mas eu estou já pensando assim no futuro, ligando-me atemporalmente no que as pessoas vão pensar algumas quando assistirem. Sim. Primeiro, o astral não é tão perfeito assim. Até os espíritos que vêm se comunicar com a gente com certo grau já de evolução, passou suas dificuldades e até hoje diz, cuidado que tem gente querendo ser controlador. E aí não quer ir para o astral quando morre. Como remediar isso? Que imagem a gente deve ter do astral? É melhor a gente lutar mesmo para não ir para lá? Tudo aquilo que está com você, que você não gosta, tem que ir para fora. Tudo que está com você, que você não gosta, põe para fora. Põe para fora. Uhum. Não tenhas medo do que dizem se é assim, se é assim, se é assim. Cria a tua ideia. Que a tua ideia cria uma forma. Ou seja, co-cria os teus projetos, a tua força, porque ao outro lado chegarás com aquilo que tu co-criaste. Co-cria a sua ideia pela sua força, porque ao outro lado... Quando você chegar ao astral, uhum, você vai ter aquilo que você co-criou na vida física. Uhum. As pessoas pensam tanto que às vezes perdem. As pessoas pensam tanto que às vezes perdem-se. É. As pessoas pegam num livro de romance então. E viram o bonzão. Não é? Como se chama, viram o herói. Um herói. Isso é um arquétipo. E tudo aquilo que foi colocado na vossa vida, mesmo que seja transmitido por mim, mesmo isso, façam aquilo que vocês acharem. Porque também isto pode ser um arquétipo. Porque nunca ninguém está livre de errar. Olha, vejam só, magoei muitos irmãozinhos. Ontem dei a saber. Magoei muitos irmãozinhos pelo mundo. E fiquei a saber que o espírito não pode usar fones. Não pode usar o quê? Fones. Fones. Fones. Então para que é que andam à procura do universo de outras coisas? Das naves? Coisas extraterrestres? Que é impossível, não é? Por que é que eu não posso usar? Também é impossível. Ah. Se uma coisa não é, a outra não é obrigada a ser. O espírito não é burro. Meu querido, o espírito não é burro. Porque se o espírito é burro, vocês olham só o espelho. Tudo aquilo que vocês têm aqui já passou pelas minhas mãos. Pelas mãos de outros espíritos. No astral, né? No astral. E errar toda a gente erra. Por isso eu perdoo todos e a mim também. Oh. É. Então, seu Frei, o senhor falou assim, tem gente que não admite que o espírito use fone. Sim. Mas, no entanto, acredita em cada coisa esdrúxula e não se permite acreditar que um espírito pode muito bem estar trabalhando com fone e música alta. É. Mas né, há 70 anos atrás, alguém pegar nos fones e está na rua a caminhar a dançar. Seria considerado como usar ali os fones. Por que é que as pessoas estão ficam na idade da pedra e não deixam que os espíritos mostrem realmente que podem fazer outras coisas? Que podem trabalhar até além do medo. Porque eu disse, eu venho aprender. Aprender a escrever até que o medo esteja preparado para eu utilizar simplesmente a energia dele e amanhã de manhã estar em um livro escrito. Sem ser preciso ele descer para coisa alguma. Isso vai acontecer, vai. Porque é que não há de... Quem fica agarrado ao passado nunca consegue ver que a tecnologia faz parte do mundo futuro. Por que é que as pessoas vão fazer reiki? Por que é que as pessoas vão fazer reiki? Reiki. E põe a musiquazinha, o reiki não é música, o reiki é para fazer sem música. E aí? É o mesmo que fala que o Frei não pode usar foninho. Por quê? Quer dizer, os seres humanos podem andar a trocar de carro, trocar de carro. Eu não conduzo, não. Mas há espíritos que conduzem. Quantas vezes a pessoa vai no carro e vai distraída nos seus arquétipos, nos seus padrões de comportamento? E esquece-se, o espírito vai e sustenta o carro, que ela pode bater numa parede. E ela não sabe quem foi. Foi o espírito. O espírito também pode conduzir carros para salvar pessoas. Oh. Não é? Graças a Deus. Deus não conduziu, não está a conduzir os homens para que nós possamos ser felizes. Então vamos aceitar o impossível para que tudo seja possível de realizar. Vamos aceitar o impossível para que tudo seja possível de realizar. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Frei, o senhor não quer terminar, antes do senhor ir embora, com uma oração de sua preferência? Posso, mas é minha. Então, sim. É minha. É. Vamos nos ligar ao nosso coração e oferecê-lo à Mãe Maria. Ao nosso Senhor Jesus e a Deus. Estamos aqui na vossa presença. Estamos aqui como espíritos unidos num só caminho. E que esse caminho representa tantas dificuldades às vezes, que poderiam ser superadas com um simples sorriso e trabalho em unidade. Facilita-nos isso, Deus. Que o Cristo possa nos facilitar isso em teu nome. Traz-nos a solicitude como flores que podemos colher nos campos e oferecer aos que sofrem. Mostra-nos a realidade de todas as coisas, mesmo que elas nos possam magoar. Dá-nos a força. Dá-nos o Cristo, o renovador de todos os corações, para que eles possam auxiliar nos momentos de confusão, nos momentos de dor. E ajuda-nos, Cristo, a ver a natureza das coisas difíceis como coisas simples que podem se tornar um pássaro a cantar, um cão a ladrar. Renova-nos, Senhor, e faz-nos amar todos os seres que estão dentro do nosso mundo e que nós, pela infelicidade da nossa própria ignorância, não conseguimos compreender. Traz-nos paz, amor e caridade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Que assim seja. Sacerdote Henrique. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está agora? Muito leve. Como é que é incorporar o Frei? É uma expansão de consciência muito grande. Uma expansão de consciência muito grande? Muito grande. Uhum. Quase que temos acesso a todas as pessoas que estão ligadas a nós. É como se tivéssemos acesso a todas as pessoas que estão ligadas a nós? Sim. Tornando-nos uno com elas. Há quanto tempo você está sem incorporar espírito? Desde os 9 anos. Desde os 9 anos? Anos. Mas você está com qual idade? 49. Nossa, há 40 anos. Sim. E você percebe, que dica você tem para dar para os iniciantes que às vezes têm dificuldade de incorporar? Às vezes tem os percalços do caminho, continuo, não continuo, e aí? Às vezes o problema que existe é que nem todas as pessoas gostam do espírito que chega até elas, às vezes querem outros, entende? Não pode ter outro, né? Não pode. É aquele, é aquele. É aquele lá e pronto. É, porque se a pessoa quiser outro, a pessoa deixará de se compreender, porque ele é a ponte entre todas as coisas. Sem ele, se os iniciados não amarem o espírito que têm, por muito pequenino que ele seja, nunca chegarão a chegar a altas evoluções. O pequeno torna-nos grande, não é? Uhum. E tá, eu acredito certo. Muito nisso. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado por permitir que o diálogo com os espíritos, colha conhecimento com as entidades do astral, enfim, para que possamos aprender mais a cada dia. Muito obrigado. Obrigado, meu pai. Graças a Deus. Thank you. outros campos de espiritualidade. São acessíveis a todos os espíritos, independentemente do seu estado evolutivo. Esses campos encontram-se dentro do coração, na rico já está. A mensagenzinha que eu queria passar para vocês. Graças a Deus. O Frei pode ler para a gente? Posso. Muito obrigado, Frei. Mensagem para a humanidade. Os campos da espiritualidade são acessíveis a todos os espíritos, independentemente do seu estado evolutivo. Esses campos encontram-se dentro do coração. Nada pode ser mais bonito do que aquilo que é co-criado pelo coração. Peço desculpa. Claro, seus nervos de eu estar a ser filmado. É o quê? Os nervos de eu estar a ser filmado. Os nervos? É. Não está acostumado, né? Não estou acostumado. Não se preocupe. Deixa eu só corrigir. Pode corrigir à vontade. Graças a Deus. Que eco criado. Estou nervoso. Então. E depois realmente estou aqui. Todas as pessoas que me estão a ver, ou que me vão ver, já estão aqui. Elas já conhecem isto que eu vou dizer. Pronto. É muita cabeça, é um anfiteatro e o Freizinho ali sozinho. Com aquelas caras todas. Tem muita gente assistindo? Tem. Por isso, Frei. Sem espaço nem tempo. Uhum. Todas as pessoas que vão ouvir já estão aqui. Uhum. Sentados numa plateia. E eu sozinho aqui. Não é? Fico, me sinto mais confortado assim. É. Porque não sou eu a deixar o Frei nervoso. Pô. Graças a Deus. Graças a Deus. Aham. Porque a única coisa que o ser humano necessita é de realmente demonstrar que, apesar de viver num mundo de pobreza, existe sempre riqueza. E ele torna-se rico quando começa a transformar as coisas. Uhum. Então, um pobre para ser rico. Uhum. Não é? Lembra Buda, Jesus, São Francisco de Assis, Maomé, Lao Tse, Confúcio, uhum, e tantos outros que se manifestaram. Tá certo, Frei. Graças a Deus. É. Então, muito obrigado. Vou ler mais uma vez para o pessoal fixar, tá bom, Fri? Então eu vou ler aqui para as pessoas. Mensagem para a humanidade. Os campos da espiritualidade são acessíveis a todos os espíritos, independentemente do seu estado evolutivo. Esses campos encontram-se dentro do coração. Nada pode ser mais bonito do que aquilo que é cocriado. Aquilo que é cocriado não pode ser gerado por um outro órgão qualquer. O que o coração projeta alimenta o princípio, o meio e o outro princípio. Não temam, porque Deus está em todos. Não chorem, não há tempo para isso. Os que se dedicam a isso, é um tempo perdido. Amem quando choram, acreditem quando não estiveram a acreditar em vós. Deus é uma força de perdão, amor e caridade, princípios dignos de um pobre ser rico. Graças a Deus. Então, Frei, vou estudar um pouco esse texto com o senhor aqui, rapidamente. Ó, os campos da espiritualidade são acessíveis a todos os espíritos, independentemente do seu estado evolutivo. Esses campos encontram-se dentro do coração. Então, o senhor está querendo dizer que as pessoas têm medo de não ter acesso a alguma coisa, e o senhor está esclarecendo que tem sim. Tem sempre. Porque não é o grau em que está, não é o seu estado em que o homem se encontra entrometido, que lhe vai dar a ver outras naturezas. Vejam que agora, neste preciso momento, já estamos a ver outras naturezas. Porque nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra. E há coisas que são tão simples, que o homem tem dentro de si há muito tempo. E quem mais acreditar, mais poderá lá chegar. Sentir. Lá chegar. Lá chegar. Tá certo. Então vamos ver o que diz depois. Nada pode ser mais bonito do que aquilo que é cocriado. Aquilo que é cocriado não pode ser gerado por um outro órgão que qualquer. O que o coração projeta, aí que eu quero saber. Alimenta o princípio, o meio e o outro princípio. O que quer dizer isso? Olha, às vezes as pessoas não sabem o que é o chakra. E então a gente chega a essas pessoas porque elas têm uma ideia que o coração é que é um bom órgão, é um auxílio para aqueles que não têm tanto esclarecimento. A gente, no pouquinho, dá muito. E nesse pouquinho que a gente der, se for uma coisa dada todos os dias, as pessoas iniciam com melhores. Aquilo que é co-criado e aquilo que é co-criado pelo coração, torna-se mais forte. Às vezes as pessoas pensam que estão sempre a criar, mas eu posso garantir-vos que nem sempre a pessoa está a criar, porque os co-criadores já estão aqui há muito tempo para amparar a humanidade. Então aquilo que vocês tiverem dúvidas, que estão a fazer asneiras ou não, façam-no pelo coração, que o coração é o único órgão co-criador que existe dentro do homem, encarnado ou desencarnado. Graças a Deus. Então vamos ver, vou continuar aqui de onde a gente parou, Frei. Vou continuar de onde a gente parou aqui, tá bom? Tá. Não temam, porque Deus está em todos, não chorem, não há tempo para isso. Os que se dedicam a isso, é uma perda de tempo. Amem quando choram, acreditem quando não estiveram a acreditar em vós. Deus é uma força de perdão, amor e caridade. Então aí explica isso de força de perdão, amor e caridade, como isso se associa a... acende aí para mim, Frei, por gentileza. Como que isso se associa aos princípios dignos de um ser pobre? Esse princípio do ser pobre, você já explicou, né? Olha, Deus, ele está, como eu disse, dentro de todos nós. De uma maneira muito simples. Então, não há outras formas de ser, poder acreditar nesse movimento eterno que se manifesta em si. É transmitir às pessoas que Deus só quer que as pessoas não chorem, que fiquem contentes. E quando não acreditarem, acreditem, porque será melhor. Aquele que se dedica a não acreditar em si, a não acreditar que Deus tem em si, é um tempo perdido. Porque a força divina, quer o ser terceiro ou não, ela ama e ela está sempre em movimento. Esse movimento gera a dignidade da pessoa. A pessoa desperta o seu coraçãozinho. E quando a pessoa desperta o seu coraçãozinho, ela começa a sentir-se que afinal ser pobre pode ser rico. Oh. Entende? Sim. Graças a Deus, Frei. Que assim seja. Graças a Deus.